de agonia, minha fé esfria. Mas tudo se resolve com uma leitura na Bíblia. Confesso que às vezes chego a fracassar. Eu faço uma oração pra Jesus me restaurar. Restaurar as feridas que dói aqui por dentro, que fere o coração e destrói os pensamentos. E faz eu desistir do que eu já conquistei e odiar as pessoas que eu sempre amei. Hoje eu refleti sobre todos os meus pecados. Não tinha percebido quanto eu tinha errado. Perdido, feito um cego, lançado ao mar. Mas encontrei o meu farol, Jesus veio iluminar. Agora a escuridão já está perto do fim, pois tenho uma luz que toma conta de mim. Aonde eu for, eu sei que ela vai me dando forças pra viver meu rap e eu cantar. Eu te peço, meu Senhor, renova minha mente. Ouça minhas preces, me livra da serpente. Eu te peço, meu Senhor, renova minha mente. Ouça minhas preces, me livra da serpente. Cuidado com a serpente, ela vem aparente, derrubando o silêncio, atraindo o inocente, mascarando a verdade, esfaqueando a lealdade. Então, busca fuga na maldade. Em noites traiçoeiras como um grão de areia, jogado no deserto, coisa ruim te rodeia, ferindo a sua alma, invejoso bate palma. No fundo do buraco, essa fúria não acalma. E quando a lágrima cai, Jesus Cristo vai, ele vai te buscar. Se liberte, sai. Dobre seu joelho, se arrepende enquanto é tempo. Joga fora a falsidade, faz o firmamento, é na pior escuridão. Renasce o perdão, o amor prevalece. E a fé sai do chão, acima de tudo sentimento profundo. Jesus Cristo sempre a luz do mundo. Eu te peço, meu Senhor, renova minha mente. Ouça minhas preces, me livra da serpente. Eu te peço, meu Senhor, renova minha mente. Ouça minhas preces, me livra da serpente. Se arrepende, vem caminhar na luz. Jesus está vivo e não naquela cruz. Mais vivo do que você possa imaginar. Ele ressuscitou em você que habitar. É só você querer ter forças pra vencer. Lutando contra o inimigo, Cristo vai te proteger. Você é o lutador, Espírito Santo preparador. E comece a luta e vença quem é do Senhor. A postura pra lutar eu carrego no peito. Renova minha fé no caminho estreito. Ilumina o meu ser, uma razão pra viver. A voz do coração estabelece o poder. Nada é em vão, eu te abraço, meu irmão, pra mostrar que Jesus é paz no coração. Um espírito guerreiro te consome por inteiro. Aniquila a maldade, seja forte e verdadeiro. Eu te peço, meu Senhor, renova minha mente. Ouça as minhas preces, me livra da serpente. Eu te peço, meu Senhor, renova minha mente. Ouça minhas preces, me livra da serpente. Eu te peço, meu Senhor, renova minha mente. Ouça minhas preces, me livra da serpente. Eu te peço, meu Senhor, renova minha mente. Ouça minhas preces, me livra da serpente. Eu te peço, meu Senhor, renova minha mente. Ouça minhas preces, me livra da serpente.